andava angustiado, correndo pra todo lado, sem saber o que fazer. Os amigos me deixaram, eu olhava para o céu, perguntando o que vai ser. E chegou uma pessoa dizendo: conheço alguém que tudo pode resolver. Eu clamei o nome seu, tomei posse da promessa e o milagre aconteceu. Para o milagre acontecer, a gente tem que usar a fé, a gente tem que usar a fé. Para o milagre acontecer, a gente tem que usar a fé em Jesus de Nazaré. Para o milagre acontecer, a gente tem que usar a fé, a gente tem que usar a fé. Para o milagre acontecer, a gente tem que usar a fé em Jesus de Nazaré. Não quero Deus que não ouve, não quero Deus que não fala, não quero Deus que não vê. Eu quero um Deus poderoso que abale o céu e a terra só pra me socorrer. Eu quero um Deus que me acuda se vier a tempestade, ele venha me salvar. Nunca deixo esse Deus, desde que eu conheci, só tenho bênção pra contar. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé, a gente tem que usar a fé. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé em Jesus de Nazaré. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé, a gente tem que usar a fé. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé em Jesus de Nazaré. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé, a gente tem que usar a fé. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé em Jesus de Nazaré. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé, a gente tem que usar a fé. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé em Jesus de Nazaré. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé, a gente tem que usar a fé. Pra ver milagre acontecer, a gente tem que usar a fé em Jesus de Nazaré.